Quando tu vê um bigode lourinho, já querendo peito, suote no braço, já querendo peito, e a benção, o patrão tá presente. Disposição no pente, disposição no pente. Ah, vem preparada pra tomar banho de uísque, pina boca e pina raba, que o patrão fica contente. Joga essa raba por linha de frente, joga essa bunda por linha de frente, joga essa raba por linha de frente, joga essa raba por linha de frente, joga essa raba por linha de frente. Joga essa raba por linha de frente, que o patrão fica contente. Joga essa bunda por linha de frente. Ô, por linha de frente, joga essa raba por linha de frente, que o patrão fica contente. Joga essa raba por linha de frente. Ô. Quando tu vê um bigode lourinho, jacaré no peito, suote no braço, jacaré no peito, zananandara, dê a benção, o patrão tá presente. De suzição no pente. Disposição no pente. Oi, vem preparada pra tomar banho de uísque, borde a boca, empina a raba, que o patrão fica contente. Joga essa bunda por linha de frente, joga essa raba por linha de frente. Joga, novinha, joga, joga, joga, joga, aô, joga, aô. Que o patrão fica contente. Joga essa raba por linha de frente, por linha de frente, joga essa bunda por linha de frente, que o patrão fica contente, joga essa raba. André Cibis, o Moral de Ibicoala.